Ficheiro 51, página 445, capítulo 26. Terça-feira, 15 de julho, a quinta-feira, 17 de julho. Mikhail voou de Melbourne para Alice Springs. A partir daí, teve de escolher entre fretar um avião ou alugar um carro para fazer os 400 quilómetros de viagem que faltavam. Optou pelo carro. Uma pessoa desconhecida, que respondia pelo bíblico nome de Joshua e que fazia parte da misteriosa rede internacional do Peste, ou talvez da Trinity, deixaram subscrito para ele no balcão central de informações do aeroporto de Melbourne. O número, para onde Anita ligara, pertencia a um lugar chamado Cochrane Farm. Era um rancho de criação de ovelhas. Um artigo tirado da internet oferecia um breve resumo da atividade. Austrália, população 18 milhões, criadores de ovelhas 53 mil, aproximadamente 120 milhões de cabeças, exportações anuais de lã na ordem dos 3,5 mil milhões de dólares. A Austrália exporta 700 milhões de toneladas de carne de carneiro e de cordeiro, além de peles. A produção combinada de carne e lã representa uma das indústrias mais importantes do país. Cochrane Farm, fundada em 1891 por Jeremy Cochrane, a quinta maior empresa agrícola da Austrália, com cerca de 60 mil ovelhas de raça merino, cuja lã é considerada particularmente fina. A Station produzia igualmente bovinos, porcos e galinhas. A Cochrane Farm tinha um impressionante volume de exportações anuais para os Estados Unidos, o Japão, a China e a Europa. As biografias pessoais eram fascinantes. Em 1972, a Cochrane Farm passara por herança de Raymond Cochrane para Spencer Cochrane, educado em Oxford. Spencer morrera em 1994 e a exploração era gerida pela viúva. Mikhail descobriu-a numa péssima fotografia de baixa resolução, descarregada do website da Cochrane Farm. Mostrava uma mulher de cabelos curtos e loiros que lhe escondia o rosto parcialmente enquanto tosqueava uma ovelha. Segundo a nota de Joshua, o casal contraíra matrimónio em Itália em 1971. A mulher chamava-se Anita Cochrane. Mikhail parou para passar a noite num buraco de uma povoação esperançosamente chamada Wanadu. Comeu carneiro assado e despejou 3 canecas de cerveja no pub, acompanhado por vários habitantes locais que o trataram por mate. A última coisa que fez, antes de ir para a cama, foi ligar para Erica, em Nova Iorque. Desculpa, Ricky, mas tenho andado tão ocupado que nem tive tempo para ligar. Que raio se passa? Explodiu ela. O Krister telefonou-me a dizer que o Martin Vanger morreu num acidente de viação. É uma longa história. E porquê é que não atendes o telemóvel? Há 2 dias que ando feita maluca a telefonar-te. Porque aqui não funciona. Onde é aqui? Neste momento estou a cerca de 200 quilómetros a norte de Alice Springs, na Austrália, quero dizer. Mikhail raramente conseguia surpreender Erica, mas desta vez ela ficou calada durante pelo menos 10 segundos. E o que estás tu a fazer na Austrália? Se é que posso perguntar. Estou a terminar o meu trabalho. Volto dentro de alguns dias. Só telefonei para te dizer que o meu trabalho para o Henrik Vanger está quase acabado. Chegou a Cochrane Farm por volta do meio-dia para ficar a saber que Anita Cochrane estava numa station perto de um lugar chamado Makawaka, 120 km mais para o oeste. Eram 4 da tarde quando encontrou o sítio, por caminhos de terra batida. Parou diante de uma cancela, junto à qual vários homens bebiam café, reunidos à volta do capô de um jipe. Apeou-se, disse quem era e explicou que procurava Anita Cochrane. Voltaram-se todos para um jovem musculoso, muito claramente o decisor do grupo. Estava de peito nu e muito bronzeado, exceto nas partes normalmente cobertas pela t-shirt. Usava um chapéu de aba larga. A patroa está a cerca de 30 quilómetros para aquele lado, respondeu apontando com o polegar. Lançou um olhar cético ao veículo de Mikhail e disse que talvez não fosse grande ideia ir naquele carrinho japonês. Finalmente, o bronzeado atleta declarou que ia para aquelas bandas e que não se importava de levá-lo no jipe. Mikhail agradeceu e levou consigo a sacola com o computador. O homem apresentou-se. Chamava-se Jeff e disse que era o Studs Manager da Station. Mikhail pediu-lhe que explicasse o que queria aquilo dizer. Jeff olhou-o de soslaio e chegou à conclusão de que ele não era daqueles lados. Explicou que um Studs Manager era mais ou menos como o diretor financeiro de um banco, com a diferença que geria ovelhas em vez de dinheiro, e que station era a palavra australiana para rancho. Continuaram a conversar animadamente enquanto Jeff conduzia o jipe a cerca de 15 km por hora até ao fundo de uma ravina com um declive de 20 graus. Mikhail agradeceu à sua estrela da sorte o facto de não ter tentado a viagem no carro alugado. Perguntou o que havia no fundo da ravina e foi-lhe dito que uma pastagem para 700 ovelhas. Segundo julgo saber, Cochrane Farm é um dos ranchos maiores. Somos um dos maiores de toda a Austrália, disse Jeff com uma nota de orgulho na voz. Temos cerca de 9 mil ovelhas aqui no distrito de Makawaka, mas também temos stations na Nova Gales do Sul e na Austrália Ocidental. Temos mais de 60 mil cabeças. Saíram da ravina para uma paisagem de colinas suaves. Subitamente, Mikhail ouviu tiros. Viu carcaças de ovelhas, grandes fogueiras e uma dúzia de empregados do rancho. Vários deles empunhavam espingardas. Estavam, ao que parecia, a matar ovelhas. Pensou involuntariamente nos cordeiros sacrificiais da Bíblia. Viu então uma mulher de cabelos loiros e curtos, que vestia jeans e uma camisa aos quadrados vermelhos e brancos. Jeff deteve o jipe a alguns metros dela. Viva, chefe! Temos um turista, disse. Mikhail apiou-se do jipe e olhou para ela. A mulher devolveu-lhe o olhar com uma expressão inquisitiva. Olá, Harriet. Há muito tempo que não nos víamos, disse ele em sueco. Nenhum dos homens que trabalhavam para Anita Cochrane compreendeu o que ele tinha dito, mas todos viram a reação dela. Recuou um passo com um ar chocado. No mesmo instante, os homens pararam com as brincadeiras e endireitaram-se, prontos a intervir contra aquele estranho desconhecido. Jeff perdeu o seu ar amistoso e avançou para ele. E então o momento passou. Harriet Vanger agitou a mão num gesto de paz e os homens recuaram. Harriet aproximou-se de Mikhail e enfrentou-lhe o olhar. Tinha o rosto sujo e suado. Os cabelos loiros tinham raízes escuras. O rosto era mais velho e mais magro, mas transformara-se na bonita mulher que a foto do crisma prometia. Já nos conhecemos? Perguntou. Já. Chamo-me Mikhail Blomqvist. Foi minha babysitter durante um verão, quando eu tinha 3 anos. A Harriet tinha 12 ou 13 na altura. A expressão confusa dela demorou alguns segundos a clarear. E então Mikhail viu que se lembrava. Pareceu surpreendida. Que quer de mim? Harriet, não sou seu inimigo. Não vim aqui para lhe arranjar problemas, mas preciso de falar consigo. Harriet voltou-se para Jeff e disse-lhe que assumisse o comando das operações. Depois fez sinal a Mikhail para que a seguisse. Afastaram-se umas poucas centenas de metros, até um grupo de tendas de lona branca protegidas por algumas árvores. Ela indicou-lhe um banco desdobrável diante de uma desconjuntada mesa e deitou a água numa bacia. Lavou e secou a cara e entrou numa das tendas para mudar de camisa. Tirou duas cervejas de uma caixa frigorífica. Fala. Porquê que estão a matar as ovelhas? Temos uma epidemia. A maior parte destas ovelhas está provavelmente saudável, mas não podemos arriscar o contágio. Vamos ter de abater mais de 600 na próxima semana. Por isso pode imaginar que não estou na melhor das disposições. O seu irmão enfaixou o carro num camião, aqui há dias, disse Mikhail. Deve ter tido morte instantânea. Já sei. Através da Anita, que lhe telefonou. Ela ficou a examiná-lo durante um longo momento. Então, assentiu. Sabia que não valia a pena negar. Como conseguiu encontrar-me? Pusemos uma escuta no telefone da Anita. Mikhail não achou que houvesse motivos para mentir. Estive com o seu irmão minutos antes dele morrer. Harriet Vanger franziu a testa. Ele enfrentou-lhe o olhar. Então tirou o ridículo lenço que usava, baixou o colarinho da camisa e mostrou-lhe a marca que a correia deixara. Estava ainda vermelha e inflamada e provavelmente ficaria para sempre com uma cicatriz para lhe recordar Martin Vanger. O seu irmão tinha-me pendurado de um gancho, mas graças a Deus a minha parceira chegou a tempo de o impedir de matar-me. Subitamente os olhos de Harriet faiscaram. Penso que é melhor contar-me a história desde o princípio. Demorou mais de uma hora. Disse-lhe quem era e no que estava a trabalhar. Contou como fora contratado por Henrik Vanger. Explicou como a investigação policial chegara a um beco sem saída. Falou-lhe da longa investigação de Henrik e finalmente de como uma fotografia tirada na Jarnvegsgatan em Edastat levara à descoberta dos acontecimentos que tinham estado por detrás do mistério do desaparecimento dela e as suas terríveis sequelas que tinham culminado com o suicídio de Martin Vanger. Enquanto ele falava, a noite caiu. Os homens interromperam o trabalho, acenderam fogueiras e puseram tachos ao lume. Mikhail reparou que Jeff nunca se afastava muito da patroa e o mantinha a ele debaixo de olho. O cozinheiro serviu-lhes o jantar. Beberam mais uma cerveja cada um. Quando ele acabou, Harriet ficou sentada durante muito tempo em silêncio. Por fim disse: fiquei tão feliz quando meu pai morreu e a violência terminou. Nunca me ocorreu que o Martin... Ainda bem que ele está morto. Compreendo. A sua história não explica como soube que eu estava viva. Depois de termos compreendido o que se passara, não foi muito difícil adivinhar o resto. Para desaparecer, precisava de ajuda. A Anita era a sua confidente e a única pessoa a quem recorreria eram amigas e ela tinha passado o verão consigo. Ficaram na cabana do seu pai. Se houvesse alguém em quem tivesse confiado, tinha de ter sido ela. E além disso, a Anita acabava de tirar a carta. Harriet olhou para ele com uma expressão imperscrutável. Agora que sabe que estou viva, o que é que vai fazer? Tenho de dizer ao Henrik. Ele merece saber. E depois, é jornalista. Não tenciono denunciá-la. Já violei tantas regras de conduta profissional em toda esta baralhada que a Associação de Jornalistas me teria sem dúvida expulsado se soubesse. Estava a tentar aligerar o ambiente. Uma a mais ou a menos não fará grande diferença e eu não quero irritar a minha antiga babysitter. Ela não pareceu divertida. Quantas pessoas sabem a verdade? Que está viva? Neste momento, você e eu, Anita e a minha parceira. O advogado do Henrik sabe 2/3 da história, mas continua a pensar que a Harriet morreu nos anos 60.